Sou São Paulo. Ah, tá ok. Só um momento. E apenas para registro no livro de ocorrência. Ok. Pelo nome Paulo Luno, fecha a saída Pucacaju. 208, é o controle 453 do transponder Gol no 790. Gol no 790, cumprimento da corrente, é um plano de direcionamento. Então olha para o direcionamento, Gol 1790. Bravo, 1-5-5, request me back and set up. Invite to push in start, Gol 1556. 6200, ingresso Juliette, posição 08. Juliette 08, 6200. Ajuste no 0 no 5, salto autorizado, ele é sexto pistão no 0, você pode estabilizar. Juliette prossegue leitura 1 aqui na frente, frequência livre para a coordenação. Cantra 295, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista 10, curva à direita, na saída da El, Lisa Motiva via Upzul 10, Taubaté. Controle Salvador opera 1208, aciona 5423 no transponder. Nilda Ferreira Amaral, ok, grata pela informação, Azul 279, cruza nível 200, chame Recife no 25.1. Alternativa 133.25, bom voo. Vai chamar Recife 251, alterna 3325, Azul 279, obrigado, seu bom próximo. Obrigado, igualmente. Tango Vitor Delta Oeste, passando 24 horas. Tango Vitor Delta Oeste, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador. Mantenha pro 2VR uma centena, aguarde para voar direto Vitória da Conquista. Ajuste em Salvador no 015. Tango Vitor Delta Oscar da presença autorizado direto Vitória da Conquista. Gente, o Vitor Delta Oscar confirma e não tem condições de voar direto Vitória da Conquista presente? Tango Oscar Papa Golfo, foi autorizado o táxi, a posse ponte espera da Papa para ingresso. 1895. 1895, azul 5048. Go 1556, approved taxi Lara, Penang, Pong Taxi, India. Hold the point 1110, contact the tower 118 decimal 95, QNH 1015. Tango Oscar Papa Golfo autorizado, ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. 3604, a sua identificação do avião chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 015. 050, chegada a Mari. Tower, good afternoon, go 1556, 45110, ready. 556, initiate to maintain hold point 1110. Hold, maintain hold 5, go 1556. Go 1556, disregard. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1556. Eu sei Zulu 17. Eu sei Zulu 17, grato 1790. Azul 5048 no solo 52, ao liberar via Foxtrot, chame o solo Salvador, 121, décima 1. 121, décima 1, azul 5048. Tango Oscar apagou os troncos. Autorizado o decolar pistão no 7, o vento 1,50 graus, 079. E a 048, ele provê a proxão. 5048, muito bom dia, prossegue Alfa Juliette, posição 0271. E detalhe de Alfa Juliette, posição 0241, a 0042. Para nível 060, ajuste 1015. Na reboque até a posição 01 do pátio 3. Número 2, na aproximação. Controle, Oscar, papagô. Qual no 962 copiou o controle? Se autorizado o reboque até o transverso da 08, American 229. Para o 080, vou. Plano 962 de controle, não copiou seu cotejamento. Para o 60, negativo, 6 mil pés. One 556 airborne at 55. Contact Salvador approach control frequency 120.8. 0.8, go 1558, good day. 2801. Good. 790, tá no gate 4 para o pushback da Zona Leste. 790, após a passagem do embreagem azul está autorizado o pushback da Zona Leste. Ok, após a passagem do azul está autorizado o pushback da Zona Leste, go 1790. A última mensagem foi informação da proa, não tivemos outra não. Gente, o controle autorizou direto destino e atenção para o 080. Ok, agora recebido, direto destino 080. Vamos, 556, controle. Salvador, morning, go 1556 out of 3500 to 360. Boeing 556, radar contact for departure. Climb flight level 360, fly direct to lander position. Climb flight level 360, direct to lander, go 1556. Pushback on that down. 8095, autorizado, são contact. Autorizado, 3295. Confirme intenções. Autorizado Salvador, Salvador, meu pés da coluna 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 0122, transponder. estacionamento da decolagem chama Torre 1895, ajuste altímetro no 0.5. O América 229 fica atento ao pushback do Airbus Otão, posição 07. O América 229 copia o solo. Zero autorizado táxi via Índia, ponto 090, torre 1895, ajuste no 015. Autorizado táxi pela Índia, no ponto espera 1895-1790, boa tarde. Só Oscar, controle. Botou radar para alisar tráfego de decolagem na pista 90 Salvador, curva direita na proa 260. Afirmativo, limite nesta proa são 60 milhas. Em caso de falha, ao alcançar seu limite, está autorizado voar direto de destino. Linha 04, desce e mantenha 2.10, altímetro 0.5. 2.10.15, desce direto para 3.604. Boa tarde, eu no 790, ponte espera da 10, pronto. 1790, autorizada a linha de decolar, pista 1090, 0 grau, 079. Autorizada a linha de decolada, 10, gol 1790. 1251, 1325, no 1556. 1556, the copy 133, decimal 13325, is that correct? Roger, today go 1556. Autorizado táxi, Action 1, Taxi India, ponto 0.0, chame pelo Salvador, 1895, o ajuste altímetro 0.15. Uma 962, desce e mantenha 3.010, altímetro 0.15. Então 3604, tráfego 11 horas, 10 milhas rumo oeste, um Charlie 402, cruzando nível 060 em ascensão. Ok, 3604. Dado, repousará no térmico, América 229. Superado, então 3604. Ok, 7 на экспометре на ЗМА. Salvador, boa tarde, eu vou 1790 na saída Pucca, transágio. 1790, contato radar, suba via Pucca, nível de voo 370. Pucca 370, gol 1790. Mano, é do parte 5, a execução é autorizada até o parte 4. Lá, e ele é curva direita na proa 050, desce montanha 3000 pés. Cinco, autorizado e manter, pistão no zero. Mantendo, autorizado. 5, decolagem autorizada, pistão no zero, 100 graus, 079. Sete mais zero, eu vou direto de Jamo. Direto Jamo, gol 1790. Manter, pistão no 7, chame pronto para decolagem. Pistão no 7, aguarde autorização para final ILS X-Ray, pistão no 0. Tráfico que procede 12 horas, 10 milhas, 1 Airbus 320. É, aguarde 2 mil pés, 9 e 62. Agosto, quando possível, ser chamado de pouso e ponto de modificação de regra. Está estimando o pouso 1450 e, se possível, mudar agora para o nível 085. Sente, propõe modificação de regras? Afirmo. Sete regras de voo modificadas 1406, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 085, ótimo para pagar. Decola 205, decola 205, controle Salvador 208. 208, uma boa tarde. Decola pista 20, curva à direita na saída Arbor, Elefa, após o direto pós-op, intercepta tudo do zero. Controle Salvador, opera 208, aciona 5451, responder. É 3604, estabilizou? Agora, estabilizado, 3604. Sextou em 198, decimal 95. 395, boa. 1962, autorizado, final ILS X-Ray, pista na zero, desce, mantenha 2000 pés e forma estabilizada. Redução de velocidade para aproximação, para fio que precede com 160 de grau de reduzir. É o uniforme Delta Eco Golf, mantenha-se em condições visuais na escuta permanente do controle para Salvador. Delta Eco Golf tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Estivesse por uma caixa pregos, corredor Veracruz, após através de Paripe para ingresso corredor Interlagos. Santos, Xanero 6213. Ciente da informação, Juliette, informa Guaru, Galeão, nível 3, Mendes. É 2 ou 3? Se autorizado Galeão, nível 360, decola pista 0, curva direita, entrega da El, Leda e Rumi. Se é open 9857, Moto. Controle Salvador opera 1208, aciona 5441. Afirmativo autorizado Galeão, 360, pista 10, curva direita, da El, Leda e Rumi, open 9857, Moto. 1208, saída 5441-6213. Xanaré 213, cruzamento está correto, pronto, tudo bem de funcionamento. Voltaremos, obrigado. Solo Salvador, da América 229, para informar o termo de reboque. Sim, América, evolução. Valeu. Sinal da 962, número 2, agora especialista. Chegada Mária, até o nível de voo 070, altímetro 0015. 0015. Autorizado, ótimo. Obrigado, Prozimo. Poder controle, o canal 353, descendo 1754. Canal 6356, acione a identificação dessa via. Chegada malha até o nível de voo 080. Altímetro 0015. Chamé 6356, copiou? Sim. Proteja a informação, Chamé 6356, não recebi. Então, desce 080 na chegada Mari, aí Chamé 6356. Afirma, tio. Tango, Oscar, Papa Golf, controle. Sim. Oscar, Papa Golf, serviço radar encerrado, 38 milhas oeste de Salvador. Mantenha-se em condições de visuais, frequência livre para autocoordenação e para informações de voo e alerta, centro Recife na 288, alterna 126, decimal 0. Frequência livre para autocoordenação, Recife na 288, na 0, voo 962. Telefone, não se escuta. 6604, autorizado Taxi Alfa, reporte Arthur Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 6604. Voo 8864, autorizado Mateo, nível 350, decola piso 0, curva à esquerda na saída Puca, Caju, via após o 17, após Orago e após prossegue direto, conforme rótulo, plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5456 no transponder. Confirma no 864, pronto, eu puxei. Gente, aguarde, por gentileza. 4. São 3604, ingresso Juliette, posição 11, bate 1. Ingresso Juliette, posição 11, bate 1, são 3604. Grupo Delta Oscar, confirme a prioridade para a vitória da conquista. Prioridade 2. Gente, tem condições de voar direto o Vitória da Conquista da presente? Voamos direto Vitória da Conquista, Vitória Delta. Vitória Delta Oscar, 11 milhas ao norte de Salvador, essa uma navegação, vai direto Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. 1640, sente. Oscar Whisky, decolada 09, controle Salvador 1208. Foi 208, November Oscar. São 3895, chame Centro Recife 951, na alterna 133, decimal 25. 1251, 13325, Centro 389. 216 dessa via para 2000 pés, altímetro 1095. Salvador, Papa Romeo, November Oscar, decolado da pista 17, está em corredor Axé. Papa Romeo, November Oscar, Whisky, mantenha-se em condições visuais no meu país, corredor Axé, reporte através de Fora da Barra. Reporte através de Fora da Barra, November Oscar. Afirmo. Informe Delta Eco Golf Controller. Consegue manter a coordenação do lateral na frequência livre? Veja. 356 autorizado, nível de voo 050. 050-6356. Roma 864, autorizado, pushback para mim, chamo para um táxi. Sinal da Juliette, quer dizer, sinal da Alfa, voo 962. O 962, observe o pushback do banho da companhia após ingresso Juliette, posição 07. Juliette 07, voo 962, aeronave está saindo no 05 aí? Afirmo. E aí vai fazer o pushback com a cauda para... Parte 3. Quanto Salvador, nome é para 8. Passar aqui o seu colega Rafa Sete ou falou mais um 2? Gente, no 962, ingresso de viagem 07. Muito obrigado, Salomão. Um abraço, bom. Falou. Um abraço. E Alfa cobriu conforme a Eita. Meia quatro. Botão Mike Charlie Alpha Alpha copy. Principal seguro Cat Level 180 187. Right turn of the Patrick Coral, the Patrick, via Golf C677, after Haira, after direct confirm site network. Approach control frequency 120.8.12.0275. Salvador, esse é o passarelo 2230, perdeu o contato com o centro do Recife, com informação Passaria do 2230, mantenha a escuta agora do controle do Salvador. Senhora identificação, autorizado de chegar na área, reposto no ideal para a descida. Ciente, identificou, autorizado, está aqui fazendo um pequeno desvio à direita aqui, tá, senhora, de uns 15 graus. Seja apenas retificando, via chegada a MAN, passaria do 2230. Se autorizado os desvios necessários, reporte para o controle retornando à rota. Na 3-2, não é autorizado o sinal ILS-3, isso não é zero, informe sobre as águas. Pode ser necessário, 3-2-0-6. Paulo Azul, 4-1-4-4, para o táxi, com 1-1-7, alternativa de 0-3-0-0, contra o Nato Galeão. 4-4, autorizado Índia, pode ser 1-0, torre 1-1-8-9-5, pode ser 0-1-5. Torre Boa Azul 4144, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Azul 4144, autorizando a linha de decolar, pista no 0, no 0 grau 069. A linha decola pista no 0, Azul 4144. Copiado no 555, novembro 2. Chamando a 356, deixa se mantenha 3.010. 3.6356 com 1.015. Peso 2230, após desvios, voe e toque. Tango Oscar, silhueta. Após desvios, toque. Tem 1264 a bordo, 2 horas de derrota, na rede. 1864, autorizado táxi, Apache 1, Taxi India. Ponto espera pista no 0, chamitou em Salvador, 1895, agente de centímetro na 0, no 5. 0, no 5, táxi entrante, direita na Índia, ponto espera 1895. Muito obrigado, então bom pessoal. 1864. 4.000 pés altímetro, 1095. Para 4.000 pés, perdão, 2230. Já está mantendo a proa de toque. Tente 2230. No 44, decolador 118, controle de Salvador 208. 208, boa. Chame o controle para regresso a Salvador. Controle Salvador, bom dia, boa tarde. 4144 da Azul. E sou curva direita para evitar formações após a decolagem. Vai manter a proa 250. Sente Azul 4144, contato radar na decolagem. Estudo mantenha nível de voo 360. Autorizado os desvios necessários, após retorne à proa de alerta do 4144. 360, quando possível alerta o 4144. Tony Salvador, muito bom dia, boa noite, meia parte. Está no ponto de espera, cabeça no 0. Norte 64, Trisadanel e decolar, pista no 0, vento no meio 0 grau 089. Linha e decola, pista no 0, voo no 864. Trisado Alefa, azul 4144. Trisado Alefa, 4144, obrigado. 132, 16. São 32 na minha torre, 118, decimal 95. 118, 95, 32 na minha, boa tarde. Minha 356, desse mantenha 2000 pés, autoridade final e LL Tech 3, pista no zero, informa estabilizado. 2000, informará estabilizado, 6356. Delta, Tapão Uniforme Delta, Eco Golf Controle. Código transponder para 0224. O Golf também está mantendo a coordenação do lateral na frequência livre? Gente, fique atento ao November Oscar Whisky, um Papa 28 Alpha. A 2 minutos passados do farol da barra, está em direção a Veracruz, para a 2GL. 32 no meio, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 059. Pouso autorizado, não no 0, 32. Boa noite, 64, decolado aos 25, controle de Salvador, 108. 08, cara. Salvador, boa tarde, o 1864, vai de Brasília 500 na PUCA. 1864, contato radar, suba via PUCA, nível de voo 350. Via PUCA, nível 350, 1864. Salvador, Oceané 6213, pega estacionamento portão 8. 6213, autorizado, ampliação. Foi do fundamento, capacidade 62. Barra meu eco, Mike Charlie, prossiga. O meu eco mais chave está acionado o código transponder 2000. Gente, mantenha a coordenação na frequência livre também, apenas para informação, tráfego 2 horas 8 milhas, o Charlie, o Cordão, o Papá 28 Alfa, mantendo na 1500 pés. Guarulhos, 7 level 360, 1 way 10, right turn after departure. Dial, departure, Leda, and Motiva. Via Otazulu 10, Tabote. Approach control frequency 120, decimal 8, 12, 5, 4, 7, 2. Tomado. A 330, oceano identificação, dessa via chegada na área até o nível de voo 060. Aguarde, Juné, 330. Azul 4144, chame centro Recife, 1288, alterno, 126, decimal 0. Para 1864? Para o azul 4144. Confio, saiu 4144. Azul 4144, chame centro Recife, 928, decimal 8, alterno, 126, decimal 0. 282260, Recife, azul 4144. Bom dia, manda baixo. Oxenar 6356, estabilizou? Estabilizado, vai chamar a torre. Informativo, 118, decimal 95. Obrigado. Azul 2743, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 070. Vem Mari para chegar a Mari. Azul 2743, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Então, meu eco, Mike Charlie, mantenha-se em condições visuais no 1506, reporte passando através de Paripe para ingresso corredor Interlagos. Pai do Fome Delta, eco Golf, confirme sua posição. Gente, reporte passando Vera Cruz, Pai do Fome Delta, eco Golf. Clear for setup, come back for text. Chanel 6330, voo Itap. Itap 6330, obrigado. Eu sou 2-1-3, autorizado com F71, autorizado em dia. Quando espera para o Sono 0, chame 2, Salvador 1-1-8-9-5, hoje 7 metros, Sono 0, 1-5. Passarelo 2-2-3-0, desça e mantenha 3.000 pés, voo Duna. Autorizado final ILS, informe estabilizado. 3.000 pés, ajustando 0.15, pro hoje Duna, vai reportar no lock. 2.2.3.0, passarelo. 1.864, chame centro Recife no 2.685, alterna 1.2.5.4.5. 2.685, 1.2.5.4.5. Afirmativo. Azul 2743, curva direita na proa 040, desça e mantenha 3.000 pés. Considere a restrição de velocidade, número 2, número 2 para sequenciamento. Desça 040 a proa, desça para 3.000 pés, contado em sua velocidade azul 2743. Chilean 6330, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000, 6330. Papá Romeu Eco Mike Charlie, vou direto através de Paris para ingresso corredor isolado. 56 Solo 31, libera direito 211. 21. E ajustado no 015. Essa direto é 08. 08. 4-0832, Roberto. Ah, meu eco, mas sabe, eu confio para controle o aeródromo de partida? Mas tirei Alpha, Clear Taxi, Contact on, Taxi Papá. Mike, tirei Alpha, Approve Taxi, Contact on, Taxi Papá. Salvador, Chimena 6213, qual o comandante? Chimena 2013, autorizada na área decolar, que está no 0, no 50 grau, 099. Chimena 3804, oficina de identificação dessa via, chegada a Mário até o nível de voo 050. Via Mário até o 050, 3804. Mike Charlie Alpha, clear to line up and wait, runway 17. Gente, se tiver condições de manter até próximo através de tarde ou duna? Você tem condições de manter o azul da 743? É o uniforme Delta Eco Golf, voe através de Paripe, direto através de Paripe da presente. Interceptando o Loki, passaria o 2230. Passaria o 2230, torre 118, decimal 95. 1895, boa. Sena 213, decolou 34, controle Salvador 208. 208, boa tarde, Minerva 2, você. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, passaria do 2230, está estabilizado na final baixo, é, visual com a pista. Passaria 2230, pouso, projeto fica no 0, vento 130 graus, 059. Afirmativo, livre pouso, 2230. Via da EL, nível de voo 360. Via da EL, nível 360, quanto possível para a Leda. Autorizado Leda, o chinês 6203 após cruzar 2000 pés. Após 2000, direto Leda, chinês 6203. O chinês 6330, executou o radar para espaçamento, curva à esquerda para o 040, desse mantenha 3000 pés. 040 à esquerda, descendo para 3000, o chinês 3. Chinês 6330, limite nesta proa, o localizador. Em caso de falha, alcançar seu limite, autorizado curvar à direita no approach zone e completar o final do procedimento. Caso de falha, que está pelo lock, eu chinês. Roger, mantém position. Seu Delta Oscar, para serviço de informação de voo alerta, centro Recife 128 decimal 8. Alterna 126 decimal 0. Tem serviço radar encerrado 59 milhas, sudeste de Salvador. Teste 40, autorizado a Caju, nível 170, decola pista na 0, curva esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador Opera 1208, aciona 0276 na Transponder. Lacaju, 170, procedimento correto, tinha pronto esse bagunçamento. Delta Eco Golf ao controle Salvador, prossiga. Afirmativo, Delta Eco Golf, intenção de prosseguir agora direto para Aracaju? Não, sim, cara, eu não vou tocar em Salvador, eu vou prosseguir direto para Aracaju. Gente, mantém ainda o corredor Vera Cruz, voo e Paripe, Delta Eco Golf aguardando autorização de controle para voar direto de China. Chinês 6330, nesta prova intercepta o localizador, desça e mantenha 3000 pés de forma estabilizada. Descemos para 3000, autorizado, reportará estabilizado, 2743, autorizado final ILS X-Ray, pista na 0 de forma estabilizada. Dando o ILS X-Ray, portanto estabilizado, 2743. Papá Romeu, Eco Mike Charlie, 1000 pés, voo e CEASA, reporte visual com campo. casa, reportar a visão do campo. Romeu Lima, Kilo Street, prossiga. Tiveram direito no Regiono 1. Direito no Regiono 1, obrigado, bom dia. Bom dia. Voo Lima, Kilo Street, em ascensão ao nível de voo 125, reporte para início de lançamento de paraquedistas, mantendo o setor oeste da ilha. P2230, passageiro Lisão. 3230, muito bom dia, prossegue Alfa, reporte antes, tá com 6 Juliette. Alfa, se quiser Juliette, 2230. Tráfego, em aproximação para Salvador. O nome dela é que o Golf tem condições de manter um no meu país? Como é que ele sabe? Desde mantém um no meu país, o Delta Eco Golf é o altímetro na 015. No 015, meu país, Delta Eco Golf. Azul 2743 estabilizou? Estabilizou agora o Azul 2743. Sente, torre 1-1-8, direito mal 95. Torre 1-1-8-9-5, Azul 2743. Papão Romeu, correção, Papatão, Lima, Kilo X-Ray, livre ascensão nível de voo 125, reporte para início de lançamento. Seguido, livre ascensão 125, Lima. O S-Max está visual, Papão. É como é que Charlie, torre 118, decimal 95. O S-Max. Salvador, control, Papatango, Max, Charlie, Alpha. Papatango, Max, Charlie, Alpha, climb and maintain for level 180, fly direct to Coral. Vai direto para o 180, Papatango Mike, Charlie Alpha. Papatango Mike, Charlie Alpha, radio contact setting 4000 feet. Roger, Mike, Charlie Alpha. Mike, 050, 3804. 3804, D, mantenha 3000 pés. Altímetro no 095. Ok, com ele 15, desce para 3000 pés, 3084. 3204. Afirmativo, então 3204, redução de velocidade 200 nós, número 3 para aproximação. Reduzindo 200 nós, então 3204. 2230, passador. Tente, mantém posição. Mantém já, 2230. Minha 330, desce, mantenha 2000 pés. Aguarde transferência de comunicações para a Zulfa. Descendo para 2000, aguardando transferência. Já está estabilizado, né? Tente, o Chanel 6330, aguarde transferência. O Chanel 62,